para cortar a quarta-feira. Ele é o melhor time da Libertadores, que fez mais pontos, está vivendo um momento mágico, maravilhoso, de bem com a torcida, com a imprensa, lógico, uma coisa puxa a outra. E vieram aqui, encontraram, tiveram a fortuna de fazer 2 gols naquele empate doloroso em cima da hora e saem como favoritos na casa deles, né? E nós podemos provar que a gente é humilde e ir lá fazer a nossa parte e esperar no final da quarta-feira, né? Porque, de repente, esses mesmos meninos que hoje eu estou não criticando, eles, quem sabe, acontece uma coisa diferente e a gente possa ganhar. Vamos trabalhar. Oi, Cuca, boa noite. Muito tem se falado da correção de erros. E nesses 3 jogos seus, desde a sua volta, eu queria te perguntar quais são esses erros, já pensando no jogo contra o Palmeiras, o jogo mais importante do ano, e se esses erros eles estão mais ligados à parte da organização ou à parte anímica? Não, não é. Organização, hoje, assim, o primeiro tempo ele não foi organizado, né? Eu falo a verdade, o que eu sinto. Nós jogamos com Pedrinho e Nátio de meias e os volantes do Atlético, eles marcaram bem os 2 meias mesmo. E jogaram também, né? Então não foi assim um jogo assim do primeiro tempo, o primeiro jogo do Pavon. Não foi um primeiro tempo que a gente jogou organizado. Eu acho que o time ficou muito espaçado, a defesa, o meio campo, o ataque. Dividiu em 3 setores, então a gente, quando tinha uma bola longa, não tinha encurtação lá na frente do meio campo, a gente perdia sempre a segunda bola e não foi um bom primeiro tempo, ainda que a gente saiu ganhando no segundo tempo, nós jogamos melhor, mas o adversário com 40 segundos fez um gol e muda a história do jogo. Nós remamos, viramos, reviramos, né, para 2-1. E aí quando a gente vai pegar o controle do jogo e a torcida incendiou, você toma o gol 1 minuto depois. Também murcha de volta, você tem que remar tudo de volta. Então não achei que foi desorganizado. Desorganizado foi o último lance, que você tomar um contra-ataque, estando com o time todo exposto, como a gente estava, no afã de buscar a vitória. E isso, por mais que a gente ache ruim, é louvável. Porque se os caras tivessem tudo atrás esperando, nós íamos estar brabo aqui, que eles não tentaram vencer, e tentamos a todo custo, até o último momento, e por isso fomos penalizados, por essa desorganização nesse último lance que tomamos o contra-ataque. Boa noite, Cuca. Eu queria que você falasse um pouco sobre o momento do seu elenco, porque hoje você teve que fazer algumas escolhas, deixar alguns jogadores no banco, depois teve que recorrer a eles, e agora você tem um jogo importante em São Paulo. Eu queria que você falasse como é que foi essa decisão, né? Você... Imagino que a Sim. questão física pesou muito. Como é que está esse elenco para São Paulo? Eu não tomo as decisões sozinhos, né? Eu tenho departamentos fisiológico e físico e converso com eles. Então, se, às vezes, o torcedor mesmo pode se indagar vocês, né? Por que não trouxe o Mariano? Por que não trouxe o Zarate? Por que não trouxe o Alonso? Por que não trouxe o Jair, porque a gente precisava deixá-los. E, além disso, oportunizou alguns jogadores para você saber. A gente precisava ver também alguns jogadores jogar, ter um conhecimento maior deles. E se acontece a vitória, as coisas eram certas e o emocional estava bom. Com a derrota, as coisas não deram certo, agora cabe ao treinador trabalhar o emocional também. E a gente sabe bem como fazer isso. Cuca, projetando o jogo de quarta-feira, você mencionou muito aí a questão do contra-ataque e o Atlético tem um lado esquerdo muito forte com o Arana, que talvez não esteja no jogo e o Dodô possa jogar e o Rubens também. Como é que você está projetando essa questão do Dodô, talvez por isso tenha tirado ele ainda no intervalo de jogo? Não, ele pediu para sair. Na verdade, ele ia sair no intervalo mesmo, mas não saiu. Esperamos mais um pouco, daí não deu mais para ele. O Rubens eu pus nessa figura de meio campo para ver a participação dele como era. E depois eu passei para lado ele com a entrada do Jair. Né? Nosso time pegou corpo, pressionou muito o adversário, mas mais uma vez fomos infelizes nas finalizações e por isso não vencemos. Cuca, boa noite. Já foi dito aqui, você é um técnico experiente e acostumado com missões difíceis. Está sendo mais difícil do que você imaginou? E se o pior acontecer na quarta-feira diante do Palmeiras? Já tem muita gente dizendo que o ano vai acabar para o Atlético. Então, Você não pode pensar na tua morte antes dela chegar. Eu não penso lá, ah, o dia que eu morrer, eu morri, mas eu estou vivo. Quarta-feira eu estou vivo também. A minha chance é menor que do adversário? É, eles são favoritos, são, mas eu estou vivo. Cuca, você citou algumas vezes a finalização que o Atlético tem feito muito, foi assim no último jogo contra o Palmeiras, foi hoje contra o Atlético Paranaense. Você disse que o time poderia ter se organizado um pouco melhor nesse último lance do gol. Sim. É o poder daquele... O poder de decisão do último momento ali, que o jogador tem que pensar o que fazer, é isso que está faltando do Atlético? Essas decisões serem tomadas mais corretamente? As escolhas, né? Que o jogador, né, lá dentro do campo, assim, às vezes a gente critica, né, as escolhas do jogador, mas... Eles estão num espaço muito reduzido e com contato toda hora e tem que fazer a escolha de uma jogada ou outra. Eu lembro duas jogadas nossas hoje, pela ponta direita, que nós adiantamos um pouco a bola, que eram lances claros para se fazer o gol. E aí vinha todo o fator positivo, moral, e você deslanchar para, quem sabe, fazer o segundo gol de vantagem, né? E não aconteceram. Então, quando isso vem vindo, o jogador ele vai perdendo a confiança. Todos, o ser humano é movido à confiança. E o jogador dentro do campo, não importa a idade que ele tenha, se é 18 ou 35, eles também são assim, né? A gente conversa muito sobre isso. Por isso que a gente dá a eles o direito de escolha e cobra, para que a melhor escolha ela seja... que eles escolham a melhor jogada, né? Isso que é fundamental. Isso que diferencia o grande jogador do bom jogador. E nós temos aqui grandes jogadores. Quem sabe eles não voltam a esse grande momento deles num jogo desse, por exemplo, quarta-feira. Vamos acreditar. Cuca, boa noite. O Jair entrou e você mesmo disse que deu mais intensidade, o Atlético recuperou o meio campo, encorpou. Você acha que não falta um reserva direto para o Jair? Porque o elenco tem dois volantes de marcação, o Alan e o Otávio. O Neto também é um volante mais marcação. Não falta esse jogador para o Atlético? O Jair é esse jogador. Hoje eu tentei ver o Rubens para fazer essa função. A gente tem o Zarate também para fazer isso, né? O elenco ele tem boas opções. Cuca, desculpa. Você falou muito sobre falta de confiança, né? Sobre recuperar essa confiança. Os jogadores sempre falam muito disso também depois dos jogos. De forma simples mesmo falando, como é que faz para recuperar isso? Se tivesse, né, um antídoto, né, um remédio para você comprar, e pum, era fácil. Mas isso se faz cada um trabalhando o seu íntimo, né, o seu interno. Né? Às vezes o que me passa confiança? Fazer coisas boas, ter uma fé maior, treinar um pouco mais, tal situação, conversar um pouco mais com o companheiro, pensar mais um pouco no coletivo do que no individual. Eu sempre aprendi que quando não está 100% em dia a confiança, o coração é o primeiro. Aí, se o coração vai bem, ele traz tudo junto. Então, de repente, é pôr um pouquinho mais de coração no jogo. Eles, todos nós, não que esteja faltando, mas você me perguntou o que pode gerar confiança, quem sabe isso. Às vezes o jogador, como eu conversei com um jogador nosso, veterano, eu quando erro os dois, três primeiros passes, eu perco a confiança. E eu falei para ele, então não erre. Acerte os primeiros passes, faça o simples, para depois que você vai adquirindo a confiança, você fazer tudo o que você pode. Também isso é outra coisa, né? Você começar fazendo o simples para acabar fazendo tudo que você pode. Essa é uma opção para, quem sabe, aumentar a nossa confiança. Tá aí, a entrevista coletiva do técnico Cuca, depois dessa derrota diante do Atlético Paranaense. Antes de devolver para você, viu, Leandro, vou encerrando minha participação por aqui. O Galo que se reapresenta amanhã, realiza um treinamento à tarde, depois outro treinamento na terça, e aí segue para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras na quarta-feira, às 21 horas e 30 minutos, pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores. Só lembrando que empatou o primeiro jogo, 2x2, e o empate, pênalti, vitória do Galo, classificação, vitória do Palmeiras, eliminação, obviamente. Pelo Campeonato Brasileiro, volta a campo domingo às 11 horas da manhã, em Curitiba, enfrenta o Coxa. O Galo, que não perdeu ninguém pendurado, estava Mariano, Rubens e também o goleiro Everson. Nenhum dos três tomou cartão amarelo. Vou encerrando, portanto, minha participação por aqui. Companheiros, ouvintes da Rádio Itabira, um abraço, uma boa noite a todos. Tenha uma excelente semana. Fui. Valeu, Marcos Fernandes. Está aí, né? As partes das explicações do Cuca. E principalmente aquela questão mais sentimental. Deu para ver no tom de voz do Cuca, que aliás é mais ou menos o mesmo, né? A gente tem que fazer, é mais ou menos o mesmo, mas denunciando que o problema é sim anêmico. Mas vamos lá, tinha cortado na ponta do gol aos 29 minutos, Igor Rabelo abriu caminho para o Galo no Mineirão. Luiz Linhares viu e narrou assim. Olha a bola levantada para dentro da grande área, é bola na rede! Gol do Atlético! Levantamento perfeito desta feita, o Nácio Fernandes bateu de curva, apareceu Igor Rabelo e meteu a cabeça na bola, aparece como uma surpresa, mete de cabeça, mete no fundo do gol, não deu para o Bento desta feita, meia hora, 30 minutos jogados, tempo deste primeiro tempo, Igor Rabelo 16 nas costas, explode o torcedor atleticano de alegria, é o Galo Guerreiro, é o Galo Vingador, Igor Rabelo abriu o caminho para mais uma vitória, um para o Atlético Rabelo, nada para o Furacão Paranaense. Igor abriu o caminho de que poderia ser a vitória, na verdade, Luiz Linhares, mas a gente só descobriria isso na segunda etapa. E na segunda etapa eu falei aqui, lembro muito bem do comentário, ó, é jogo para o Galo perceber que está jogando com o time reserva, está melhor do que o Furacão que também está com reserva, vamos fazer o seguinte, duas derrotas já consecutivas no Campeonato Brasileiro, o foco não é quarta-feira? Vamos voltar com tudo, rapaziada. Volta para fazer o segundo gol, ficar tranquilo contra o Furacão, tentar segurar o resultado, que aí não tem problema. Opa! Vitor Roque discordou completamente daquilo do que eu disse. Aos 40 segundos, um verdadeiro golaço. Moleque é talentoso, moleque é genial, é forte, é explosivo, tem personalidade. Torcedor do Atlético, com certeza, fica com raiva com tantos elogios ao Vitor Roque, mas vamos analisar só o jogador. Esquece que já vestiu a camisa de lá, a questão anímica. É um baita de um jogador. Ele é um jogador realmente impressionante. A qualidade do Vitor Roque, tudo que ele é, impressiona de fato. Aos 40 minutos ele dá uma baita de uma finta no Nathan Silva, que aí convenhamos, não é muito difícil, mas ok, tem todos os méritos o garoto. Uma baita de uma finta no Nathan Silva. E ele não manda a bola em qualquer lugar, não. É na gaveta do Everson, faz um golaço aos 40 segundos. Haja água fria, né? Haja banho frio, haja gelo no Mineirão. Voltando, tendo a vantagem para a segunda etapa, e aí toma um baita de um golaço. O bom é que aquele problema que eu trouxe, que o Atlético não tem reagido após sofrer os gols, isso na verdade não aconteceu. E que bom que aconteceu. Acho que da derrota pode-se tirar muito pouco coisa boa, até porque o time foi o reserva, mas eu tiro ele. Pavon jogou muito bem, começando hoje desde os primeiros minutos, sendo um ponta mais construtor, aquilo que eu falei na primeira etapa, é um jogador diferente do Keno, por exemplo, jogador muito mais construtor, muito ativo, está querendo jogar. A gente vê que o Christian Pavon está querendo jogar. Quem acompanhou sabe, eu acompanhei mais um pouquinho porque gosto do nosso fatídico campeonato argentino, a gente viu um Pavon muito desmotivado no ano passado no Boca Juniors, já tendo problemas de relacionamento, jogando na marcha lenta, um Pavon totalmente diferente no Atlético. Dá para perceber, até fora, né, dos gramados, na sua ambientação na rede social, como quer jogar o Christian Pavon. E quis jogar e hoje jogou muito. Participando defensivamente, nosso Marcos Fernandes trouxe um elogio para ele. É o argentino verdadeiro. Por isso ele quis dizer um jogador sanguinário, né? Tem sangue o Christian Pavon. Sanguinário não é a expressão correta, é sanguíneo, Leandro Colombo. jogador sanguíneo, mas também muito bom, muito habilidoso, muito inteligente o Christian Pavon, e veio dele o segundo gol do Atlético. Ele desempatou após um golaço. O Rubens, que havia acabado de entrar, finalizou de fora da área, foi muito infeliz na finalização. Mais infeliz ainda foi o Nico Hernandes, que não pôde fazer nada, a bola somente bateu nele e sobrou para o Pavon, que com muita calma trouxe para a perna direita, que é a boa, e afundou o Bento. 2-1 para o Galo no Mineirão. Gol que Luiz Linhares viu e narrou assim. Vai passar, tem o Pavon ao seu lado, preferiu retroceder, jogou com ala, ala, agora sim, pro Rubem, pro gol, bateu, bola voltou, vai marcar, Pavon! É bola na rede! Tem o ditado que diz, pra fazer o gol tem que chutar. Rubem arriscou do meio da rua, a bola chegou, bateu no zagueiro, na sobra, Pavon, mete pro fundo do gol. Dominou com categoria, chamou da perna esquerda pra direita e bateu, colocado no canto do goleiro Bento, que nada pôde fazer. Pavon, Pavon, argentino Pavon, marca o primeiro dele com a camisa do Galo. O primeiro dele, verdade, Luiz Linhares, que seja o primeiro de muitos. Por muitos, porque é uma contratação que lá no início eu disse, a diferença do Pavon para o Pedrinho, praticamente. O Pedrinho, se ele arrebentar no Atlético, ele vai voltar lá para o Shakhtar Donetsk, que é quem detém os direitos federativos do jogador. Vai estourar, vai ser revendido, vai voltar por contrato e vai ser repassado aí a um outro time. O Pavon não. Pavon é contratação do Atlético, veio livre, está com um contrato cheio agora com o Galo e dele se espera muito, porque é um jogador de uma maturidade muito grande. Olha só a palavra maturidade que o nosso Luiz Linhares citou. Muito maduro, muito experiente e ainda é jovem. Tem um potencial de retorno técnico ainda para o Atlético. Foi uma contratação buscada lá atrás, esperou pacientemente o Galo após não poder jogar contra o Boca, tempos de inatividade. E é muito cedo para falar, começou apenas agora o Christian Pavon, uma boa carta de apresentações. Jogou bem o Christian Pavon, que seja de fato o primeiro de muitos, uma sequência para ter o argentino com a camisa do Atlético. Depois o segundo gol, aí aquela tragédia, aquilo que eu falei, né? Uma bobeada que não pode se defender de maneira alguma. Logo após o gol, não tem nem que esperar um tempinho, não é? É seguinte, literalmente seguinte, acontece o gol de empate do Atlético Paranaense. Furacão desce rápido pela direita com o Orejuela, que estava completamente sumido no jogo, completamente sumido. Ele aparece no apoio, ultrapassa o Dodô. Dodô fazia uma boa partida, mas no físico perdeu demais para o colombiano. Luiz Orejuela cruzou e Vitor Roque, inspiradíssimo e de novo por cima de Nathan Silva, se antecipando, foi lá e fez 2-2. Aí aquilo tudo que a gente trouxe no nosso pré-jogo. A dificuldade do Atlético no quesito emocional, no quesito anímico. Faz a vantagem, sai na frente, tem um gol de empate 40 segundos, ainda assim consigo fazer o desempate 2-1. No lance seguinte leva o empate. Fica difícil. Animicamente fica difícil. Quem já jogou bola brincando? Brincando. Lá naquele time ali tem três. São três times que vão para jogar bola. Ali sai dois, entra o outro que tiver por fora. Sabe? Quem já brincou disso sabe o quanto que é difícil quando você vê que as coisas não dão certo buscar um resultado. O time todo sente que não dá mais. Mesmo assim, o Cuca tentou, começou a lançar mão dos titulares que tem no campo, que tem no banco, assim como fez o Filipão. Filipão também aos poucos foi colocando Coelho, Léo Cittadini, Pedro Henrique, o Kelvin e depois o Canóbio, grande personagem do jogo. No Atlético entraram o Keno, o Rubens ali entrou pouco tempo de meia, né? Porque depois saiu o Dodô para entrar o Jair. O Jair passou para o meio, o Rubens passou para a lateral esquerda, o Allan Kardec nem tocou na bola e entrou o Hulk, que até entrou bem, vou com o nosso Marcos Fernandes. Entrou bem pela direita, mas ainda assim pouco para virar o placar. O Atlético se desorganizou um pouco, o Pavon sentiu e pediu para sair. O Keno não funcionou muito bem pela ponta esquerda, apesar da capacidade decisiva que tem, mas não funcionou. A questão anímica passou para o campo, o Atlético ficou mais afobado, não conseguia definir as jogadas, ficou mais ansioso para definir e, pior do que tudo isso, O grande personagem do jogo, para mim, o Canobbio. O melhor em campo, para mim, o Christian Pavon. Mas o grande personagem é o Canobbio. Momentos antes dele fazer o 3-2, eu disse para o nosso Luiz Linhares, impressionante como entrou bem. É atacante, veio lá do Peñarol, onde era goleador no Uruguai, para ser uma figura importante e ofensiva no Atlético Paranaense. Tem sido. Ele é titular, tá? É titular desse furacão e tem jogado muito bem, joga praticamente como um ponta direita, o Canobbio. É versátil também, a gente sabe jogar como 9. Inclusive é a camisa que veste, né? O Canobbio. Ele entrou como um lateral direito, auxiliar praticamente do Kelvin, que depois, antes dele, era o Orejuela. Entrou como auxiliar, marcou completamente o lado direito. Aí vai a maldade do Filipão, né? Viu que o Keno entrou por ali, vou colocar um jovem, um jogador como o Canobbio para perseguir e não deixar que faça diferença ao Keno. Entrou o Canobbio e foi um leão na lateral direita. E lá na frente estava o Canobbio para definir um manual de contra-ataque. A derrota foi dura, foi pesada para o Galo, mas diga-se com merecimento, um manual de contra-ataque do Furacão, bem ao estilo Luiz Felipe Scolari, que termina com a finalização do Canobbio, mas começa em mais uma fraquejada do Nathan Silva. Aquilo que o Marcos Fernandes destacou na jornada, quem estava, ouviu. Não vou reprisar porque a gente não reprisa gol do time visitante, digamos assim. Mas deixou de fazer a falta, não estava amarelado, podia tranquilamente fazer a combatividade. Não aconteceu, foi penalizado o Nathan Silva, penalizado o Atlético por estar nesse frangalho em termos anímicos. E aí, Furacão 3, Atlético 2. Para a quarta, já dissemos aqui, tem que ser melhorado urgentemente. O Cuca foi muito bem, dizendo que o Palmeiras é favorito, não há por que esconder, é verdade. Ah, isso é estratégia para jogar para o outro lado, para pressionar. Ok, pode ser, mas é verdade. Palmeiras é favorito, o Atlético não vem num bom momento, não vem se encontrando, mas é o Atlético. Um time que na sua história viveu também de grandes viradas, que nem sempre culminaram em título, mas a torcida canta. O Galo é o time da virada, o Galo é o time do amor. Está abaixo, sem dúvida o Palmeiras é favorito, mas pode acontecer. Foi muito bem também o Cuca ao dizer que vai esperar a morte chegar para depois ver o que faz com ela. Não pensar na morte, em entrar desclassificado. E não dá para duvidar de um elenco que, em um jogo contra aquele do Bahia, conseguiu tirar o time de uma fila de 50 anos sem ganhar, perdendo por 2-0. Tratam-se de jogadores grandes, de jogadores tarimbados, jogadores com passagens por seleção brasileira, tem argentino, tem chileno, tem baita currículo ali envolvido, tem jogador batendo a porta de Copa do Mundo, que é o Guilherme Arana, que não sei se vai jogar, mas é o Atlético. O favoritismo é do porco. A história revertida talvez fique do lado do Galo. Se vai acontecer ou não, quarta-feira a Itabira confere. Atlético 2, Atlético Paranaense 3, 21ª rodada, Campeonato Brasileiro Série A 2022. Mineirão, Belo Horizonte, Braulio da Silva Machado, muito bem por sinal, o árbitro do jogo, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Thiago Americano. O árbitro de 20 não teve qualquer trabalho, Rodrigo Guarizo Amaral. O Atlético de Cuca teve Everson, Guga, Igor Rabelo, Nathan Silva, Dudu, depois Jair, Alan, amarelado, Vargas, depois Keno, Nacho, Pedrinho, depois Rubens, Sacha, depois Hulk, Pavon, depois Allan Kardec. O Atlético Paranaense de Felipão teve Bento, Orejuela, Kelvin, depois Kelvin, Matheus Felipe, Nico e Pedrinho, amarelado, Eric e Alex Santana, Vitor Bueno, depois Léo Cittadini, Vitinho, depois Coelho, Vitor Roque, depois Canobbio, amarelado, Rômulo, depois Pedro Henrique, diante de 25.119 torcedores, para uma renda de R$ 823.240,05. Aos 29, Igor Rabelo abriu a contagem para o Galo. Aos 40 segundos da segunda etapa, Vitor Roque empatou para o Atlético Paranaense. Aos 8, Pavon voltou a colocar o Galo na frente, mas aos 10, Vitor Roque fez o empate. E aos 50, Agustin Canobbio, uruguaio, virou para o Furacão. Atlético Paranaense 3, Galo 2. A você, Luiz, companheiros de jornada e, é claro, queridos ouvintes, meu muito obrigado pela companhia. Eu volto numa próxima, se Deus assim nos permitir. Um abraço, Itabira, boa semana, bom restinho de domingo. Valeu. Tá legal, análise final de Leandro Colombo, comentando aqui no microfone da Itabira e da Web Conexão de Santa Luzia. A derrota do Atlético Mineiro dentro do Mineirão para o Atlético Paranaense por 3-2 em partida válida pela 21ª rodada do nosso Campeonato Brasileiro, a segunda rodada do retorno. Falou para Nova América Supermercado e Rede Super Varejista, na Raimundo de Souza 43, do Bela Vista, em Itabira, e também em Santa Bárbara, Antônio Pereira Rocha, número 660, no bairro União. Quer barato, quer preço baixo, quer tradição? Nova América Supermercado. Conferindo o torcedor, 21h53, horário oficial do Brasil. Jogos concluídos na rodada de número 21. Apenas uma partida, que acontece amanhã, 20h, lá no Couto Pereira, em Curitiba, onde o Curitiba joga contra a equipe do Santos para encerrar a rodada. A rodada começou sábado com o Botafogo empatando com o Ceará em 1-1. Esse jogo no Engenhão, no Rio de Janeiro. Ainda no sábado, o América Mineiro conseguiu uma bela vitória fora de casa, gol de Pedrinho, 7 minutos do primeiro tempo, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Venceu Juventude por 1-0. Tivemos sábado em Goiânia, no Antônio Ascioli, o Atlético de Goiás vencendo o Bragantino por 2-1. Em Santa Catarina, Florianópolis, o Avaí empatou com o Corinthians em 1-1, além do Flamengo, que foi ao Morumbi, em São Paulo, e acabou batendo a equipe do São Paulo por 2-0. Hoje nós tivemos, à tarde, no Maracanã, o Fluminense ganhando do Cuiabá por 1-0. Tivemos o Palmeiras goleando o Goiás lá no Allianz Parque, em São Paulo, por 3-0. O Fortaleza aplicando 3-0 no time alternativo do Internacional, lá no Castelão, em Fortaleza. Além, claro, da derrota do Atlético no Mineirão. Atlético Mineiro perdendo para o Atlético Paranaense por 3-2. Palmeiras, 45 pontos é o líder, Corinthians 39 o segundo, Fluminense com 38 na terceira posição, o quarto colocado, o Atlético Paranaense com 37, Flamengo é o quinto, 36, Internacional o sexto com 33. Seriam essas as equipes da Libertadores se terminasse o campeonato hoje. O Atlético está na sétima colocação com 32 pontos e o América abriu 6 pontos da zona da degola. Está agora na nona colocação, está na porta da frente, né? Está no grupo dos 10 melhores. O América, nono colocado, com 27 pontos ganhos. Quatro piores: Fortaleza, 17º, 21, Cuiabá tem 20, Atlético de Goiás tem 20 e o Lanterna é o Juventude com 16 pontos. Este é o Campeonato Brasileiro. Atlético tem Libertadores na quarta, Palmeiras em São Paulo, tudo ou nada na Libertadores. E no domingo, 11 da manhã, vai a Coritiba enfrentar o Coxa Branca Paranaense. Enquanto que o outro mineiro, o América, joga em Belo Horizonte, na Arena Independência, com o time do Santos. Conferindo o torcedor, 21h57, horário oficial do Brasil. Estamos colocando um ponto final neste domingão bom de bola da Itabira, que pela manhã esteve no Centro Esportivo Real Pinheiro, em Itabira, onde a equipe do Valério venceu o Contagem por 1-0, abrindo a participação do Valério na segundona mineira. Aqui, Mineirão, em Belo Horizonte, com Renato de Luiz Linhares, com comentários de Leandro Colombo e reportagens de Marcos Fernandes. A história foi contada para Atlético Paranaense 3-2 para o Atlético Mineiro. Esteve conosco a presença de Luiz Carlos em nossa retaguarda de informações e ajustando a máquina, o Délcio Ferreira. Falamos para a Droga Itaçua, a nossa drogaria. Colchões Ortocrim, o sono de saúde, com a tesourite da Weber Sangoban, o mundo da construção em suas mãos. Nova América Supermercado e Rede Super Varejista, a estrela dos preços baixos. MD Predial, compromisso em tudo que constrói. E Brasil Transplante Capilar, é o fim da calvície. Em nome da equipe técnica, em nome da equipe esportiva, obrigado por sua sintonia, obrigado por sua audiência. Estaremos de volta na terça-feira, a partir de 21h. Antônio Carlos, o canhão do Rádio Esportivo de Minas, comanda Cruzeiro e Londrina, Londrina e Cruzeiro, direto do Estádio do Café, na cidade de Londrina, no Paraná. Na quarta-feira, também 21h, aí sim, Copa Libertadores das Américas, Atlético e Palmeiras, Palmeiras e Atlético do Allianz Parque em São Paulo, com o relato do Antônio Carlos, os comentários do Leandro Colombo e as reportagens de Marcos Fernandes. É o nosso próximo encontro falando de futebol. No sábado aí estaremos em Montes Claros, no José Maria Melo, onde o Valério joga contra o Norte Futebol Clube pela segunda rodada da fase classificatória da Segundona de Minas Gerais. Está aí, portanto, a próxima semana do futebol aqui no microfone da sua Rádio Itabira. Que você tenha uma boa noite de domingo, muita paz, muita saúde, descanse bastante, porque a segunda chega rápido e tudo novamente acontece. Um abraço, Itabira. Mira. Boa noite, Centro-Leste Mineiro. Ótimo atendimento e maior variedade. É na Droga Ita. Entrega de medicamentos, suplementos e perfumaria. Só ligar na Droga Ita. Precisando de um bom atendimento lá no coração do centro, eu vou passar na Droga Ita. Droga Ita, Avenida João Pinheiro, 462 e 741 Centro. Fone 3834-1515. Droga Ita, a sua, a nossa drogaria. Melhor farmácia popular gratuita da cidade. Já pensou em cuidar da sua saúde enquanto dorme? A Ortoclin pensou pra você. Por isso criou uma linha completa de colchões e acessórios desenvolvidos com as mais avançadas tecnologias que cuidam de você durante o sono. Você e sua família merecem um sono de saúde para aproveitar os melhores momentos da vida. Troque seu colchão por um Ortoclin e leve mais conforto para a sua casa. Conheça a nossa loja e descubra o colchão dos seus sonhos. Colchões Ortoclin, um sono de saúde. Acesse ortocrim.com.br. Se a calvície te incomoda, acabe com ela. Faça transplante capilar fio a fio com a tecnologia FUI, inovadora na Turquia e no mundo. Em Belo Horizonte, Clínica Brasil Transplante Capilar. Faça sua avaliação. WhatsApp 31 99638 3431. 31 99638 3431. Para saber mais, acesse www.btcapilar.com.br ou no Instagram @btcapilar. Já se imaginou morando em um condomínio fechado com piscina, playground, espaço fitness e salão de festas com área gourmet? Esse lugar existe e você pode morar lá. Condomínio Vista da Serra, em Barão de Cocais. Apartamentos de 2 quartos com financiamento facilitado. Viva em um lugar perfeito. Visite nosso estande de vendas na Avenida Getúlio Vargas, 605, MD Predial, 3835-8559. Ofertas para encher o carrinho no Nova América Supermercados. Arroz Palmares 5 quilos, R$17,99. Papel higiênico Bob 30 metros, 12 unidades, R$12,99. Amaciante Baby Soft 1 litro, R$ 5,49. Lava roupa Omo 2 kg, R$ 23,99. Nova América Supermercados. Você encontra as melhores ofertas, confira. Apresentado Pife Paf 1 kg, R$14,98. Meio da asa Sadia 1 kg, R$16,98. Feijão preto Anchieta 1 kg, R$5,99. Nova América Supermercado, açougue, sacolão e padaria. Rua Raimundo de Souza, número 43, Bela Vista, Itabira. 3834-4444. Ou pelo WhatsApp no número 998865459. Nasce uma nova oportunidade. Um novo estilo de condomínio que vai surpreender você. Residencial Alvorada dos IPs. Localizado ao lado do Marte Minas, o condomínio vai trazer uma super novidade. Para saber mais, acompanhe e faça seu pré-cadastro em nosso site e redes sociais. Seja um dos primeiros a escolher. Alvorada dos IPs. Empreendimento MD Predial. 3840-5585. Agora eu quero falar com você, profissional da construção civil. Quando você pensa nos melhores produtos para a sua obra, você pensa em Quartzolite. É qualidade e confiança de uma marca que oferece uma variedade de soluções reconhecidas pelo mercado. Use os produtos das linhas de argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, adesivos e selantes da Quartzolite. Então você já sabe, quer o melhor para a sua obra? Use Quartzolite. Rádio Itabira. Rádio Itabira, a sintonia da música, esporte e informação. Uma realização Luiz Menezes. Ofertas para encher o carrinho no Nova América Supermercados. Arroz Palmares 5 quilos, R$17,99. Papel higiênico Bob 30 metros, 12 unidades, R$12,99. Amaciante Baby Soft 1 litro e 800, R$5,49. Lava roupa Omo 2 quilos e 200, R$23,99. Nova América Supermercados, você encontra as melhores ofertas, confira. Apresentado Pife Paf 1 quilo, R$14,98. Meio da asa Sadia 1 quilo, R$16,98. Feijão preto Anchieta 1 quilo, R$5,99. Nova América Supermercado, açougue, sacolão e padaria. Rua Raimundo de Souza, número 43, Bela Vista, Itabira. 3834-4444. Ou pelo WhatsApp no número 998865459. Ô mãe, eu tô indo lá na CEMIG resolver um probleminha, tá? Até mais tarde. Simplifica a sua vida, meu filho. Dá aqui que eu dou um jeito. Ou você não sabe que dá pra resolver tudo pelos canais digitais da CEMIG? Tem WhatsApp, aplicativo CEMIG Atende, portal cemig.com.br. É tudo prático, seguro, moderno e bem rapidinho. Se atualiza, menino. Isso é tecnologia a favor daquilo que mais importa para a CEMIG. A satisfação dos seus clientes. CEMIG. Amigo, como eu faço pra chegar na 15? Pô, é fácil. Você manja aquela padaria? Como é que é o nome, rapá? Perto da loja do filho da... Como é que chama aquela loja lá, rapá? Bom, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica perto daquele negócio que vende foto ali do... Se sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. Rádio Itabira. Rádio Itabira, a sintonia da música, esporte e informação. Uma realização Luiz Menezes. Ofertas para encher o carrinho no Nova América Supermercados. Arroz Palmares 5 quilos, R$17,99. Papel higiênico Bob 30 metros, 12 unidades, R$12,99. Amaciante Baby Soft 1 litro e 800, R$5,49. Lava roupa Omo 2 quilos e 200, R$23,99. Nova América Supermercados, você encontra as melhores ofertas, confira. Apresentado Pife Paf 1 quilo, R$14,98. Meio da asa Sadia 1 quilo, R$16,98. Feijão preto Anchieta 1 quilo, R$5,99. Nova América Supermercado, açougue, sacolão e padaria. Rua Raimundo de Souza, número 43, Bela Vista, Itabira. 3834-4444. Ou pelo WhatsApp no número 998865459. Por ser apenas som e não contar com os truques da imagem, o rádio mexe com a imaginação das pessoas. Além disso, permite ações rápidas quanto à concorrência, datas especiais, períodos do dia e promoções com baixo custo e alta eficiência. Comprove a força do rádio. Anuncie. Rádio Itabira. Atenção, cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG. Sintonia Geral, uma seleção de músicas que marcam várias gerações. Apresentação Luciano Sobrinho, de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. Oferecimento Serra Verde Transportes, pontualidade e segurança. Rádio Itabira. Boa noite, continue ligado, vem aí a próxima atração. Perdi a hora, mas encontrei você aqui. Desde aquela noite eu nunca mais me entendi. Você levou meu